achar, achar, marchar, confiando em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar, cumprindo a ordem santa do bom Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo o seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes, avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Levemos luz aos povos e nações pagãs, que vivem longe, além do imenso mar. Oh, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo o céu, pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes, avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever cumprir, a todos faz a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo o seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes, avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória, honra e louvor terá. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo o seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes, avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querido.